Fecheiro 45, página 389, capítulo 22. O sétimo levou as duas mulheres pelo caminho até à caverna sagrada. Tinham espetado umas quantas tochas na terra, junto ao carreiro, para se orientarem, e Ayla recordou-se de quando, seguindo as tochas e as candeias, se adentrara na caverna sinuosa, durante a reunião do clã, até dar de caras com os mogures. Sabia que não devia estar ali, escondeu-se atrás de uma enorme estalactite. Agora fazia parte do grupo convidado a participar no encontro. Para subir à caverna sagrada era necessário percorrer um bom caminho, e quando chegaram iam todos a ofegar. Souberam que estavam próximos quando viram uma fogueira em frente, e pouco depois notaram a presença de várias pessoas de pé e outras sentadas em redor do fogo. Os que estavam ali reunidos receberam-nos com entusiasmo. Em seguida ficaram à conversa enquanto esperavam a chegada de outros. Logo apareceu um grupo de três, John O'Call entre eles. Fora visitar o acampamento de outra caverna, cujo Zelandoni também se dedicava a desenhar imagens. Deram-lhes as boas-vindas e o sétimo dirigiu-se a todos. Temos a sorte de contar com a presença da primeira entre aqueles que servem a Grande Mãe. Não creio que alguma vez tenha participado numa das nossas reuniões de verão. E graças à sua presença, esta é uma ocasião memorável. Acompanho-na a sua acólita e o Zelandoni, que foi antes o seu acólito, e também a eles queremos dar as boas-vindas. Seguiram-se palavras e gestos de saudação, e o sétimo continuou. Acomodemo-nos em redor da fogueira. Preparei uma infusão especial e quem quiser pode prová-la. As ervas foram-me dadas por uma Zelandoni de terras mais a sul. Foi durante muitos anos guardiã de uma caverna sagrada que há ali. Todas as cavernas sagradas são úteros da Grande Mãe. Contudo, em algumas, a sua presença é tão profunda que uma pessoa sente-se excepcionalmente perto dela. E a da dita Zelandoni é um desses casos. Alguém pusera pedras de cozinhar no fogo e agora tirava-as com pinças de madeira para as deitar num recipiente com água. Em seguida, o sétimo acrescentou o conteúdo de uma bolsa de pele à água fumegante. O aroma propagou-se e Ayla tentou identificar os ingredientes. Pareceu-lhe uma mistura, metade familiar e a outra metade não. Predominava um intenso odor a menta, que sabia ser acrescentada para dissimular outro ingrediente ou para mascarar um odor ou sabor desagradável. Depois de deixar repousar a infusão, o sétimo serviu um pouco em dois copos, um maior do que o outro. Esta é uma bebida poderosa, explicou. Pode levar-nos muito próximo do mundo dos espíritos. Por isso creio que devem prová-la com moderação. Uma das minhas acólitas ofereceu-se para beber uma dose maior e atuar como caminho de acesso para todos nós. O copo maior passou de mão em mão e cada um deu um golpe pequeno. Quando chegou a vez da primeira, esta cheirou a infusão, bebeu um pouco e limpou a boca, tentando distinguir os componentes. Depois bebeu um pouco mais e passou o copo à Ayla. Esta havia observado a primeira com atenção e imitou-a. Aquela bebida era muito potente. O aroma, por si só, era tão forte que ficou um pouco tonta. Sentiu um sabor intenso, que não era de todo desagradável, mas tampouco era algo que desejava beber diariamente. Desejou saber quais eram os ingredientes. Quando todos tinham provado, observaram a acólita do sétimo a beber. Pouco depois, pôs-se de pé e, cambaleante, encaminhou-se para a entrada da caverna sagrada. O sétimo apressou-se a erguer-se e a ajudá-la a manter o equilíbrio. Os demais, Zelandónia, seguiram-nos para o interior da caverna, vários com tochas acesas nas mãos. A acólita dirigiu-se quase diretamente à zona da caverna onde estavam os cavalos, cujo contorno incluía pontos grandes. Vários dos que levavam candeias aproximaram-se da parede para a iluminar. Ayla ainda sentia os efeitos da bebida e perguntou-se que sensações estaria a experimentar a acólita. A jovem aproximou-se do painel e apoiou as mãos na parede. Depois encostou a bochecha à pedra áspera, como se a tentasse penetrar. Em seguida começou a chorar. O seu Zlandoni colocou-lhe o braço por cima dos ombros para a tranquilizar. A primeira deu um passo em frente e começou a entoar o cântico à mãe. Quando a primeira terminou, a acólita estava sentada no chão, frente ao painel pintado. Alguns dos outros também se haviam sentado, um tanto aturdidos. A primeira regressou para junto de Ayla e o sétimo seguiu-a. Em voz muito baixa disse: "Foi incrível a forma como se acalmaram com o teu canto." Apontando para os que estavam sentados, acrescentou: "Creio que tomaram mais do que apenas um sorvo. Alguns são capazes de ficar aqui ainda um bocado. É melhor eu permanecer até que estejam em condições de regressar, mas vocês não têm de esperar." "Ficaremos um pouco mais", disse a primeira, vendo que havia outros a sentar-se. Ayla sentou-se também. "Creio que o efeito da infusão vai aumentando", comentou. "Acho que tens razão", concordou a corpulenta mulher. "Tens mais?", perguntou ao sétimo. "Gostaria de voltar a prová-la quando regressarmos a casa." "Posso dar-te um pouco para levares", retorquiu ele. Ayla voltou a olhar para o painel. Parecia quase transparente, como se pudesse ver através dele. Tinha a impressão de que atrás havia mais animais prontos para sair, preparando-se para viver naquele mundo. Enquanto observava, sentiu-se cada vez mais atraída pelo mundo do outro lado da parede. E por fim pareceu-lhe estar dentro dele, ou melhor, em cima dele. Ao princípio, não lhe parecia muito diferente do seu mundo. Havia rios que cruzavam estepes e pradarias, árvores e bosques. Muitos animais de todas as espécies deambulavam pela terra. Mais do que vê-los, Ayla sabia que estavam ali, mas notava certas diferenças. As coisas pareciam estranhamente invertidas. Os bisontes, os cavalos e os cervos não fugiam dos leões, permanecendo junto deles. A paisagem era luminosa, mas quando olhou para o céu, viu a lua e o sol. E a lua colocou-se frente ao sol, enegrecendo. Depois sentiu que alguém a abanava. "Parece-me que adormeceste", disse a primeira. "É possível, mas tenho a sensação de ter estado noutro sítio", argumentou Ayla. "Vi o sol ficar negro." "Acredito, mas está na hora de irmos. Lá fora já amanhece." Quando saíram da caverna, havia várias pessoas em volta da fogueira a aquecer-se. Um Zlandoni deu-lhes um copo com um líquido quente. "É só uma bebida matutina", disse sorridente. "Para mim foi uma experiência nova", acrescentou, "muito poderosa." "Para mim também", concordou Ayla. As duas mulheres regressaram ao acampamento. O grupo de viajantes partiu no dia seguinte, bordeando um dos três rios que confluíam próximo da sétima caverna dos Zlandoni das Terras do Sul. Atravessaram-no numa passagem pouco profunda e começaram a seguir o sinuoso curso do rio. Era território desconhecido para Ayla e para Jondalar, embora este soubesse que passara ali com o Ilamar e a mãe e os outros filhos de Martona. Jonocol não viajara muito e também era novo para ele, bem como para a Melana. Era um mestre do comércio quem melhor conhecia a zona. Enquanto avançavam, a paisagem mudava subtilmente. Ganhavam altitude e o terreno ia ficando mais escarpado. Caçavam animais quando com eles se cruzavam e apanhavam verduras que tão abundantes eram naquela época do ano. Já viajavam há alguns dias em direção a sudeste, quando uma manhã o Ilamar começou a guiá-los para leste, por vezes um pouco para norte, quase como se seguisse um carreiro. Subiram um monte e atrás havia um caminho, mas sem largura suficiente para o outro lado da primeira. "Talvez fosse melhor seguires a pé, Zlandoni", sugeriu o Ilamar. "Não estamos longe." "Sim, farei isso", concordou ela. "Se ainda me lembro, mais em cima o caminho estreita-se. Passada a primeira curva, há um pedaço mais largo. Podemos deixar o outro lado aqui, Ayla", propôs o mestre do comércio. Continuaram a subir, com o Ilamar à frente. Ayla, Jondalar e Jonaila fechavam o grupo com os animais. Percorreram os quantos troços em zigue-zague, subiram uma encosta íngreme e desembocaram numa planície ampla e coberta de erva. No extremo oposto, entre o fumo das fogueiras, via-se uma série de refúgios sólidos, de madeira e peles, com telhados de palha. Havia um grupo de pessoas, frente às habitações, que miravam os visitantes que se aproximavam. E Ayla reparou que não se mostravam muito satisfeitos. Pareciam na defensiva, ninguém sorria, e alguns empunhavam lanças, embora não as tivessem apontadas a ninguém. Ayla já assistira àquele tipo de recepção e discretamente fez um sinal ao lobo para que ficasse por perto. Escutou o leve rosnado gutural do animal quando se pôs diante dela numa atitude protetora. Ilamar, gritou uma voz, és tu? Farnadal, claro que sou eu e uns amigos da nona caverna. Pensei que nos esperavam. Quimerã e Jondekama não estão aqui? Indagou Ilamar. Não, não estão, respondeu Farnadal. Deviam estar. Eles vêm? Perguntou uma entusiasmada voz feminina. Pensávamos que já tinham chegado. Não admira que estivesses tão surpreendido, comentou Ilamar. Não eram vocês que me surpreendiam, retorquiu Farnadal com um olhar irónico. Creio que está na hora das apresentações, disse Ilamar. Começo pela primeira, entre aqueles que servem a grande mãe terra. Farnadal ficou boquiaberto. Recuperando a compostura, deu uns passos em frente. Quando a observou com mais atenção, reconheceu a primeira, tanto pela sua descrição geral como pelas tatuagens. Já a vira uma vez, mas há muito, e os dois tinham já mudado. Em nome do Doni, bem-vinda sejas, Zelandoni, que és a primeira, cumprimentou. Apresentaram-lhe o resto dos viajantes, acabando em Jondalar e em Ayla. Este é Jondalar, da nona caverna dos Zelandoni, mestre talhador de sílex, começou o mestre do comércio. E continuou. Esta é Ayla, da nona caverna dos Zelandoni, antes do acampamento do leão dos Mamutoi. Notou que a expressão de Farnadal mudava à medida que recitava os títulos e laços, e mais ainda quando ela o saudou e a ouviu falar. Recordou-se então de ter passado por ali uma companhia ambulante de contadores de histórias que narrava umas histórias fantasiosas sobre uns cavalos que carregavam pessoas e um lobo que amava uma mulher, mas jamais supôs que pudessem ser verdadeiras. De qualquer forma, ali estavam eles. Uma mulher alta, que Ayla pensou ter algo familiar, aproximou-se do Ilamar. Disseste que esperavas encontrar aqui Jondekam e Quimerã? Já há muito tempo que não os vês, não é, Camora? Indagou Ilamar. Sim, é verdade, respondeu ela. És parecida com os teus parentes, sobretudo com o teu irmão, Jondekam, mas também com Quimerã, observou Ilamar. Por que pensavas que Quimerã e Jondekam estariam aqui? Perguntou Farnadal. Ficaram de sair pouco depois de nós e vis diretamente. E nós fomos parando pelo caminho, respondeu a primeira. Acompanho Ayla na sua viagem da Donie e também Jonocol, embora devesse chamar-lhe Zelandoni, da 19ª. Nunca chegámos a fazer uma verdadeira viagem quando ele era acólito e precisa de visitar alguns lugares sagrados. Daqui iríamos viajar juntos para ver uma das cavernas pintadas mais importantes. Fica a sudeste do território Zelandoni. E depois visitaremos os parentes da companheira de Quimerã, Beladora. Ela pertence ao Giornadoni, o povo que vive na península larga que se destaca no Mar do Sul, a sul do território oriental dos Zelandoni. Camora olhou para a Zelandoni, que era a primeira. Achas que sucedeu algo a Quimerã e a Jondekam? Perguntou com cara de preocupação. Os acidentes acontecem. Sim, acontecem, Camora. Mas também é possível que se tenham atrasado ou passado qualquer coisa na sua caverna que os fizesse mudar de ideias. Não teriam maneira de nos avisar. Se Farnadal não se importar, esperaremos aqui uns dias. Fitou-o e ele fez um gesto afirmativo e sorriu. Para lhes dar tempo de nos alcançarem. Talvez possamos fazer outra coisa, propôs João Dalás. Os cavalos viajam mais depressa do que as pessoas. Podemos voltar pelo caminho que deviam fazer e ver se os encontramos. Se não estiverem longe, acabaremos por nos cruzar com eles. É uma boa ideia, João Dalás, disse Ayla. Então, sempre é verdade que vos levam no lombo, como disseram os contadores de histórias, referiu Farnadal. Eles passaram por aqui recentemente? Perguntou Ayla. Estiveram aqui há mais ou menos um ano, mas pensei que tinham inventado as histórias, não sabia que eram verdadeiras, respondeu. Sairemos pela manhã, anunciou João Dalás. Agora já é tarde. Os membros da caverna congregaram-se ao pé da encosta que dava para a subida, de onde tinham vindo. Ayla e João Dalás haviam colocado mantas de montar e cestos com o seu material de acampar nos três cavalos e cabrestos no corcel e na jovem égua. Depois, João Dalás pegou em Jonaila e sentou-a no lombo de Grey. Esta menina também controla um cavalo? Perguntou-se Farnadal. Ela sozinha? É muito pequena e o cavalo é um animal grande e poderoso? E os cavalos deviam ter medo do lobo? Viu-os partir, o homem à frente, a menina no meio e a mulher atrás. Ele era grande para o compacto cavalo, ao qual chamava Racer. Quase arrastava os pés pelo chão quando ia sentado no garanhão castanho escuro. Mas quando os animais iniciaram um trote rápido, o homem inclinou-se para trás, sentando-se sobre a garupa, dobrou os joelhos e encostou as pernas contra o corpo do cavalo. A menina inclinou-se para a frente e cavalgou quase sobre o pescoço da jovem égua cinzenta. Não muito depois, o trote rápido converteu-se num galope. Sem o incómodo dos atrelados, os cavalos podiam esticar as pernas. Ayla inclinou-se sobre o pescoço do Ini, sinal de que podia aumentar a velocidade. Lobo soltou um ganido e acompanhou o grupo. Quando se sentiram todos mais relaxados, começaram a galopar mais brandamente. Ayla fez um sinal ao lobo e disse busca, ordem que, como o animal sabia, significava procurar pessoas. Naquele tempo, havia pouca população humana na Terra. Eram amplamente superados pelos milhões de criaturas de outras espécies, desde as muito grandes às muito pequenas, e os humanos tendiam a agrupar-se. Quando o lobo cheirou todos os odores presentes no ar, identificou muitos animais diferentes em diversas etapas da vida. Raras vezes detectava o rasto de um humano no ar, mas quando o captava, reconhecia-o de imediato. Os restantes também procuraram, perscrutando a paisagem, para detectar qualquer indício de que passara por ali pessoa recentemente. Não esperavam encontrar ninguém tão perto. Sem dúvida que o outro grupo mandaria um mensageiro à frente se tivessem algum problema. Por volta do meio-dia, resolveram descansar, comer qualquer coisa e deixar pastar os cavalos. Quando reiniciaram a marcha, rastrearam a zona atentamente. Descobriram uma espécie de carreiro e seguiram os sinais. Riscos nas árvores, ramos de arbustos torcidos de uma determinada maneira. Às vezes umas quantas pedras amontoadas em forma de flecha e muito raramente uma marca numa rocha com uma pintura em ocre vermelho. Procuraram até o sol se pôr e montaram acampamento, instalando as tendas junto a um curso de água. Ayla tirou alguns bolos de viagem feitos com arandos secos, banha derretida e carne seca triturada. Pô-los em água a ferver, e depois acrescentou um pouco mais de carne seca à sopa. João Dalar e Jonaila deram um passeio por um prado plano ali perto e a menina regressou carregada de cebolas que encontrara apenas pelo cheiro. No dia seguinte puseram-se a caminho, depois de acabarem a sopa preparada na véspera, à qual Ayla acrescentou mais raízes e verduras colhidas numa rápida exploração pelas imediações. O segundo dia foi tão decepcionante como o primeiro. Não avistaram o menor sinal de que tivesse passado por ali alguém recentemente. No terceiro dia, quando se detiveram para a refeição do meio-dia, tanto Jundalar como Ayla começaram a preocupar-se. Sabiam o muito que Quimerã e Jondekam queriam ver Camora. E Beladora estava desejosa de visitar a família. Teriam eles iniciado a viagem? Teria surgido alguma complicação que os levara a adiá-la? Ou teriam sofrido algum acidente pelo caminho? Uma possibilidade seria voltar ao grande rio e à primeira caverna dos Zelandoni das Terras do Sul para ver se o atravessaram, propôs Ayla. Tu e a Jonaila não precisam de fazer uma viagem tão longa. Posso ir sozinho e vocês regressam e informam os outros. Se demorarmos muitos dias, vão ficar preocupados, disse Jondalar. És capaz de ter razão, concordou Ayla. Mas continuemos a procurar, pelo menos até amanhã, e depois decidiremos. Montaram acampamento já tarde e preferiram não falar da decisão que teriam de tomar. De manhã notaram umidade no ar e viram formar-se nuvens a norte. O vento começou por ser errático, soprando depois de norte com rajadas fortes que inquietaram tanto as pessoas como os cavalos. Os glaciares que nasciam no longínquo norte e se estendiam como uma enorme massa sobre a superfície curva da terra apresentavam paredes de gelo sólido com mais de 3 quilómetros de grossura, a apenas algumas centenas de quilómetros dali. Mesmo nos períodos mais quentes do verão, a noite podia ser fresca e o tempo alterava-se bruscamente. O vento norte trazia frio e recordava que, até no verão, o inverno governava aquele território. Naquele momento, o vento norte trouxe também outra coisa. Atarefados a levantar o acampamento e a preparar a refeição, ninguém notou uma mudança de atitude em Lobo. Todavia, um sonoro ganido, quase um latido, chamou a atenção de Ayla. O animal estava de pé, quase inclinado contra o vento, com o focinho para cima. Havia detectado um odor. De cada vez que deixavam um acampamento, ela fazia-lhe sinal para que procurasse pessoas. O lobo, com o seu olfato apurado, notara algo, um leve tufo, arrastado pelo vento. Olha, mãe! Olha o lobo! Exclamou Jonaila, que também reparara no seu comportamento. Detetou qualquer coisa, disse Jondalar. Acabamos de arrumar, depressa. Guardaram tudo nos cestos, com menos cuidado do que o habitual, e colocaram nos cavalos, juntamente com as mantas de montar. De seguida, puseram os cabrestos em Racer e em Grey, apagaram o fogo e montaram. Busca, lobo! Ordenou Ayla. Mostra o caminho. Ao dar a ordem, acompanhou-a com sinais do clã. O lobo encaminhou-se para norte, mas por uma direção mais a leste do que a que tinham seguido até ali. Se o rasto era o do grupo com o qual deviam reunir-se, pareciam ter-se desviado do caminho. Lobo avançou com determinação, adotando a postura baixa própria da sua espécie, e foi seguido por Winnie e pelos restantes cavalos. Viajaram toda a manhã e para lá da hora em que teriam parado para a refeição do meio-dia. Ayla pareceu notar um leve odor a queimado e Jondalar, levantando a voz, perguntou-lhe: Ayla, vês fumo? Viu, ao longe, uma ténue coluna de fumo que se elevava até ao céu e incitou Winnie a acelerar o passo. Olhou para trás para a filha montada na jovem égua, para se assegurar de que estava preparada para galopar mais depressa. A menina sorriu para a mãe, indicando-lhe que sim. Quando viram o acampamento e várias pessoas, reduziram a marcha. Não sabiam quem eram. Podiam ser outros viajantes, e irromper num acampamento de desconhecidos a cavalo podia causar uma grande agitação.